meu menino Jesus, vestido cor de marfim. Oh, meu menino Jesus, vestido cor de marfim. Um corpo tão pequenino, um coração sem ter fim. Onde põe o céu?